é o Fad. Yeah. Rir eles riram, riram tão alto e não viram. Rindo as costas eles viram, me larga de canto eu me viro. Rir eles riram, rindo tão alto e não viram. Rindo as costas eles viram, me larga de canto eu me viro. Rir eles giram, rir eles giram, riram não viram, larga de canto eu me viro. Quantos mentiram, quantos pediram, quantos aí tão perdidos. Quantos choraram, quantos sorriram, vê quantos que conseguiram. Quantos estão mortos, quantos estão vivos, pra quantos foi bem mais sofrido. Na essência somos campeões e um mar de milhões que só dois venceram. Sem escola só nos dão prisões, era o de opções, isso é um pesadelo. Vão dizer o que pode ter, quem tu pode ser e até onde ir. Vão te fazer crer que não é pra você, o que resta fazer é só desistir. Somos tão puros nesse mundo sujo. Esquece fair play que esse jogo é sujo. Luxo, dinheiro sujo, quase sempre tão junto. Te dispenso o primeiro, o segundo, só porque eles pensam que tu não tem uso. Rir eles giram, riram tão alto e não viram. Rindo as costas eles viram, me larga de canto eu me viro. Rir eles giram, riram tão alto e não viram. Rindo as costas eles viram, me larga de canto eu me viro. Rir eles giram. Somos tão puros nesse mundo sujo. Esquece fair play que esse jogo é sujo. Luxo, dinheiro sujo, quase sempre tão junto. Te dispensa o primeiro, o segundo, só porque eles pensam que tu não tem uso. Nós off-white, eles blackout. Grana, grana, eles desfalque. Na real, isso é recalque. Que eles soldados, nós sold out. Nocaute. Primeiro round, B7, condição do father. Nós é só fé e eles são fraude. Te subestimam, desacredita, fode com tua autoestima. Salário de merda, emprego fudido, claro que isso desanima. Eu já te avisei, vou fazer de tudo pra que você sempre desista. Mas se nada te der e você tá vivo, então deles tu não precisa. Rir eles giram, riram tão alto e não viram. Rindo as costas eles viram, me larga de canto eu me viro. Rir eles giram, riram tão alto e não viram. Rindo as costas eles viram, me larga de canto eu me viro. Rir eles giram. Somos tão puros nesse mundo sujo. Esquece fair play que esse jogo é sujo. Luxo, dinheiro sujo, quase sempre tão junto. Te dispensa o primeiro, o segundo, só porque eles pensam que tu não tem uso.